fã só viaja inspirado. País 3 meses de espera injusta. Burocratas conspirados acasaram minha partida. Liquidei meu apartamento pra sobreviver. Amadas, cheguei no fim de novembro 2011, ano que dividiria minha existência. Na noite, no quarto ao lado, tua imagem abandonada encontrei, porque me excluís da tua vida. Teu coração sangrento brilhava ante mim. Não és um homem branco aqui retratado. Respondeste com voz serena e clara: não me julgas pela face, julga-me pelo coração.